Deixa o rio do Senhor te levar nessa noite a uma experiência sobrenatural. Deixa o rio do Senhor te levar. Aleluia. Peça para o Senhor. Cante conosco esse pedaço. Peça para Ele, deixa o teu rio me levar. Não importa para onde Ele me leve, não importa para onde o Senhor queira que eu vá, eu quero ir ao Teu encontro, Senhor. Quero ir mais fundo, Senhor. Deixa o Teu rio me levar. Quero ir mais fundo, Senhor. Deixa, deixa o teu rio me levar. Mais uma vez. Quero ir mais fundo, Senhor. Deixa, deixa o teu rio me levar. Quero ir mais fundo, Senhor. Deixa o teu rio me levar. Levante sua mão e cante. Quero ir mais fundo, Senhor. Deixa, deixa o teu rio me levar. Quero ir mais fundo, Senhor. Eu quero ir mais fundo, Senhor. Deixa o teu.